prostro. Clamo e me humilho enquanto o homem me chama de louco. Deus me chama de filho. Indignado eu vou vivendo dia após dia, pensamentos abstratos, só o céu me contagia. Não tenho pressa pra morrer, mas pra viver eu tenho pressa. Mesmo vivendo no deserto, eu creio na promessa. Mesmo que duvidem, mesmo que doa, mesmo que deboche, a minha fé não é à toa. A vida só ensina querer o melhor carro, escolher a melhor mina, roubar, fumar maconha, viver na adrenalina. Cada esquina eu vejo isso, esquisito não é mais. O dinheiro compra muito, mas não compra a paz. A ordem em desordem apodrece os conceitos, acaba-se o respeito. Ser crente é loucura, não seria diferente. Esse mundo é dos espertos, o céu dos inteligentes. Levanta uma questão, pra quem é o hospício? Pro que vai pro céu, pro que cai no precipício? Enquanto o homem me humilha, Deus me exalta. Enquanto o homem me injuria, Deus me acalma em suas águas cristalinas e purificadora. Descanso da nostalgia e fico pronto para outra. Enquanto o homem me humilha, Deus me exalta. Enquanto o homem me injuria, Deus me acalma em suas águas cristalinas e purificadora. Descanso da nostalgia e fico pronto para outra. Talvez intolerante, eu sigo na pista, prossigo no caminho, estilo João Batista, que morreu pela verdade. Homem diferente que sofreu pela verdade, mas vive eternamente, pois é nisso que eu creio e é por isso que eu vivo. Sofreram, mas venceram, me servem de incentivo. Quer vencer, tem que crer, tem que correr atrás pra ganhar e crescer em meio aos chacais. Não é corrida de 100 metros, não, é tipo maratona. Tem que esperar e se guardar que a vitória vem à tona. E aí você detona, postura de soldado, fulmina o inimigo que no front está cansado. O braço que era fraco derruba de primeira, com brado de vitória, levantando uma bandeira. Deus retira a sua dor e muda a sua história, te faz um vencedor, por isso rendemos glória. Enquanto o homem me humilha, Deus me exalta. Enquanto o homem me injuria, Deus me acalma em suas águas cristalinas e purificadora. Descanso da nostalgia e fico pronto para outra. Enquanto o homem me humilha, Deus me exalta. Enquanto o homem me injuria, Deus me acalma em suas águas cristalinas e purificadora. Descanso da nostalgia e fico pronto para outra. Eu sou pequeno, vale fraco, mas sou vencedor. Soldado não escolhe o fardo, segue o seu senhor. A má vontade é uma praga, pior do que cupim, que não chega em mim. Juras começou assim, indignado e não frustrado. Resisto o inimigo, eu vejo a mão de Deus, pois ele está comigo. Irais, mas não pequei, mirais, mas não errei. Davi contra Golias, o menino virou rei. Pois o combate não dá trégua, sossega, mas ressurge. Estamos rodeados de serpentes e abutres que buscam nos tragar e nos entristecer. Nossa carne transpassar, mas não vai acontecer. Assolado nas batalhas, perecendo, mas não corro. Eu olho para o alto de onde vem meu socorro. O oleiro prova o vaso e testa sua fé. Use sua estratégia pra permanecer de pé. Não fique mais sentado, você não é mais réu. Não é filho de Caim, mas descendente de Abel. Busque ao Senhor enquanto pode se achar. Se livre do tormento, pois existe um bom lugar. Ele preparou, ele nos amou. Quero ouvir você dizer, ele me salvou. O tempo está passando, não caia no aprisco. Sem o Salvador, a sua alma corre risco. Enquanto o homem me humilha, Deus me exalta. Enquanto o homem me injuria, Deus me acalma em suas águas cristalinas e purificadora. Descanso da nostalgia e fico pronto para outra. Enquanto o homem me humilha, Deus me exalta. Enquanto o homem me injuria, Deus me acalma em suas águas cristalinas e purificadora. Descanso da nostalgia e fico pronto para outra.